Rádio no ar com Chico, 88.1 FM, ou pela internet. Alô, alô, de novo aqui em mais um sábado direto do CIS, do Engenho do Meio, o Pelos Olhos e Ouvidos, começando nessa tarde 4 de novembro e com a presença ilustre aqui do Rock na Calçada, o Clube Rock na Calçada, que estreou hoje aqui na Rádio Aconchego. Estou aqui com o Du Lopes, Alessandro e Marcos. Valeu pela presença. Foi muito bom a estreia. Vamos falar um pouquinho dessa estreia. Vamos falar sobre o Sarau de Todos os Prazeres, que acontece hoje. E vamos falar sobre o impasse, a discussão dessa semana com a ministra Valdos, que teve a discussão lá racial e preponderante de uma discussão. E também o ativismo que teve aqui no Parque de São Pedro, também no dia 2 deste mês. Vamos estar falando sobre esses três assuntos. E para começar muito bem, vamos de música. Vamos de Chico Sainz e Nação Zumbi. Computadores fazem arte. Então chegamos aqui ao primeiro bloco e estamos com a presença aqui de Alessandro, é isso? Isso, Alessandro Sacchetti. Que ainda está tremendo ou já passou o nervosismo? O fuzinho na barriga sempre dá, em estreia então nem se fala, né? Mas agora já está tranquilo. Pois é, Alessandro junto com o Du Lopes acabou de estrear aqui nessa tarde o Clube Rock na Calçada. Foi um prazer ter compartilhado esse momento do Projeto Piloto. Bem-vindos ao... a casa, a Rádio Aconchego, ao CIS. E por favor, dê umas palavrinhas sobre essa impulsão do projeto piloto do Clube Rock na Calçada. Olha, muito obrigado pela abertura, pelo convite, né? O convite foi feito pelo Du Lopes, o Du me convidou também. Muito obrigado, Du, pelo convite. É, rádio é uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Essa linguagem de rádio é uma coisa bem... em particular, né? Diferente, apesar da gente estar aqui ao vivo no Instagram agora com essas tecnologias. No Face, tudo. Ah, é no Face, né? Perdão. No Face, é, a rádio, ela engloba aí. Que, ou seja, né? Tem gente que está vendo a gente que nem. Vendo não, né? Vendo também, né? Mas é que está ouvindo a gente que a gente nem imagina. Né? Tem gente que vai falar, pô, que legal. Eu tenho que falar que aqueles caras são chatos pra caramba. E, enfim. Mas estrear aqui foi muito massa. E essa abertura que o Rock na Calçada está tendo na rádio. Vem só reforçar o trabalho que está sendo feito já há um tempo, né? É verdade. Um trabalho muito bem feito pelo Du e toda a equipe dele. Eu comecei a integrar o rock, a equipe do Rock na Calçada no, assim, de corpo e alma no último evento, que foi o Dia da Música. Massa, massa. Né? É, estava lá. Foi muito massa, legal. Muito foi legal. O dia inteiro de música, três palcos. Foi, porra, foi incrível. E agora tá, né, sair da calçada... E trazer a calçada para as ondas sonoras do rádio é algo sensacional. Eu conheci a Alessandra agora porque ainda não tinha visto você no Rec 9. Você ainda falta a presença lá no Rec 9. Faltou, é, faltou. Eu não cheguei no Rec 9, tava... Oh, minha vida tá uma maluquice aí, mudança, filho e tal. Mas a gente tá chegando, a gente tá chegando nos lugares. E assim, eu tô em Recife há pouco tempo, há um ano, mas tô me envolvendo com arte, com cultura, com cinema... com música. Então quem tá nesses transitando por aí, eu acho que mais cedo ou mais tarde vou acabar conhecendo, como eu acabei de conhecer. Massa, massa. E qual é o objetivo assim primordial do Clube Rock na Calçada para você? O Rock na Calçada, ele vem realmente para dar voz para essas bandas que às vezes não tem um espaço, não tem divulgação, às vezes não tem ainda um selo, não tem uma produtora. E o Du e toda a equipe faz um trabalho sensacional, que é de dar um palco pra essa galera que precisa tanto, cara. É tão difícil você ver o rock, né, principalmente, que fica assim de lado. A gente vê muito sertanejo, muito funk. Em Recife tem muito brega, que são outros ritmos. Os MCs que não sabem o que é MC. Pois é, né, a gente tem muito pilantra, tem muita gente boa também nessas outras, né, até MC muito bom, tem tudo, não vamos, né, como também tem pilantra no rock, né, vamos dizer que o rock também é só lindeza, não, mas esse espaço que o Rock na Calçada cria, eu acredito que ele é fundamental, né, então a gente poder trazer agora pro rádio essas bandas de Recife, que acredito que não tocam em outras rádios. Massa. Então, isso é a proposta da Rádio Aconchego, da voz, né? A nossa militância, a nossa pujança artística. Isso é importante porque a gente precisa aglomerar mais do que nosso ninho, eu digo. A gente precisa ultrapassar um pouco só quem gosta de rock, para a sociedade conhecer os artistas locais que trabalham, ralam pra caralho. E é uma oportunidade excelente vocês poderem trazer gente aqui para entrevistar e tocar o som de qualidade que Du Lopes sempre encabeça. Mas vem aqui dar uma palavrinha, Du. Fala, Du. Opa! O homem elétrico do Rock na Calçada. Pelinho da beira do céu. Opa, fazendo a latinha aqui. Opa, e aí, Getro Rocha, tudo certo? Então, fala aí do seu nervosismo, que passou, que não passou. É porque sempre toda estreia gera aquele frio na barriga, né? E não seria diferente com o projeto do Clube Rock na Calçada. Eu gostaria de ir agradecer mais uma vez a oportunidade da Rádio Aconchego FM 88.1 tá abrindo a porta para esta nova possibilidade de comunicação do projeto Rock na Calçada. E assim, ficando tudo se tremendo aqui, mas o programa fluiu, Foi massa, tivemos uma ótima repercussão, uma turma curtiu, já todo mundo aí abraçado, e espero que os próximos a gente tenha mais interatividade, tenha mais essa coisa de poder trazer mesmo a música pernambucana. Temos alguns espaços, sim, vamos admitir, dentro da rádio, as rádios locais que podemos dizer... que fomentam, mas a forma que o Rock na Calçada ela faz é totalmente diferente. É literalmente dar a voz e a vez para a cena independente underground da nossa cidade poder ser ouvida e ser escutada, né? É isso aí. Do Lopes com certeza vai conseguir essa interatividade, aproximar mais as pessoas da Rádio Aconchego, mais do Rock na Calçada e do Rec 9. Sim, é mais um tentáculo do Cubo 8, como a gente já tinha conversado anteriormente, né? Tem o projeto do Rock na Calçada, tem o Cubo 8 e o Rec 9, e também agora o programa Clube Rock na Calçada, e uma fusão também, agora inicia, falando em primeira mão, do Pelos Olhos e Ouvidos com o nosso projeto Cubo 8. Seja bem-vindo, viu, Getro Rocha? Vai ser um prazer estar junto e trabalhar para fazer da nossa cena crescer, que é necessário. Porque todo mundo trabalha, se empenha e a gente precisa mostrar isso para qualquer lado, qualquer faixa etária de idade, qualquer clã. A gente precisa alcançar as pessoas. Vamos ao tutorial do exemplo que foi o evento Rec 9, no último dia 28, onde as bandas Acervo, Frank e a Retrieve deram uma aula para ir para as bandas que querem realmente fazer a cena acontecer. Ou seja, aquela coisa, quando você quer que algo aconteça, bicho, arregaça as mangas e vai em frente. A gente sabe que não tem políticas públicas, não há uma discussão para que, de fato, se atenda às necessidades da nossa cena. Então, não adianta você ficar com mimimi nem reclamando. Tem que fazer mesmo, e os meninos estão de parabéns. O evento foi muito bacana, você estava lá, você fez uma cobertura excelente, de excelência lá. E, tipo, nós conseguimos, de fato, realizar um evento muito pequeno, muito agradável, mas que deu uma galera sincera, que consumiu produtos das bandas, que pôde prestigiar três shows muito lindos, como diria a história. E aí é isso, gente, não tem mistério, o mistério é fazer. E graças a iniciativas como essa, que a rádio abre não apenas para o Rock na Calçada, mas espero também que possa abrir para outras iniciativas, sim, é que a coisa vai ganhar uma proporção maior. E aproveitando a oportunidade, pode ir. Eu gostaria de convidar a todos, já, nós vamos fazer o Cubo 8 Rock na Calçada junto com Pelos Olhos e Ouvidos. Vamos puxar o primeiro seminário da cena independente aqui na cidade. Vai ser muito bom. A gente vai trazer essa discussão, vamos tentar trazer também pessoas importantes para esse debate, e também vai ter apresentações sinceras da nossa cena independente, tá certo? É isso aí. E a agenda lotada até o final do ano. Um passarinho com xixi no meu ouvido, que se rolar a estiga de todo mundo, vai rolar o Rock na Calçada no Réveillon. Eu digo logo, eu não quero nem saber. É bom. Não tem pico pra fazer aquilo, só tem o quê? O Pina, Boa Viagem, é, e tal, enfim. Então, cadê o Rock do Ano Novo? Então vai rolar o Rock na Virada. A gente tá estudando essa possibilidade. Digamos que aí já tem 92% de probabilidade de acontecer, só vai depender da disponibilidade da agenda das bandas e da produção mesmo. 2075% da estatística não dá na hora. Mas eu tô falando a verdade, viu? A estatística é real essa aqui. É verdade. Valeu, Du. Gratidão. A gente ainda vai conversar sobre os outros assuntos. Certo, tô aqui na área. E seja bem-vindo, realmente, pra gente fazer essa casadinha da tarde do sábado e implementar qualquer outro projeto pela frente. Bom, show de bola. Continua aí com Pelos Olhos e Ouvidos. Vamos de matraca. O Homem no Espaço. Veio aqui pra se dar mal. vivo tão feliz. Esse é o meu país e todos que o amam sabem a sua fama de Paris do Carnaval. Da selva mundial, do rei do futebol, do inferninho de menor. Sabemos do presente qual será nosso futuro. Os menores estão morrendo, que país inseguro. Eu já disse isso a você. Não adianta esquecer. Eu vou sempre te lembrar. Só me deixe expressar. Vivo tão feliz, esse é o meu país. E todos que o amam sabem a sua fama de país do carnaval. Da selva mundial, do rei do futebol, do extermínio de menor. Sabemos do presente qual será nosso futuro. Os menores estão morrendo, que país inseguro. Eu já disse isso a você. Não adianta esquecer. Eu vou sempre te lembrar. Só me deixe expressar. Pra mim, canto pra você. Igualdade e consciência é o que nós devemos ter. O futuro é inseguro, no caminho obscuro. Mas tem solução, vamos todos dar as mãos. Da selva mundial, do rei do futebol, do extermínio de menor. Mas já disse isso a você. Já disse isso a você. Não adianta esquecer. Eu vou sempre te lembrar. Mas tem solução. Vamos da alma que me sinto só. Era só o meu medo. Se estou só, se estou só, se estou só, se estou só. O melhor ou pior, se estou só. Era quebrando espelho, entrando na roça, quebrando o joelho, fudendo a culatra do mundo inteiro. Entre nós, ao lado do escuro que escute tua voz, ao lado da alma que me sinto só, era só o meu medo. Pra mim tudo bem. www.chico.fm ou pela internet. Segundo bloco aqui do Pelos Olhos e Ouvidos, ao vivo, direto do CIS, Rádio Aconchego 88.1 e também ao vivo também pelo Facebook. Vamos falar agora do Sarau de Todos os Prazeres. Assim como tem o Sarau das Artes, no centro da cidade, tem o Sarau da Boa Vista, do nosso amigo Aldo, também tem o Sarau de Todos os Prazeres, que acontece em Jaboatão, em Prazeres, fica no restaurante próximo ao Corpo de Bombeiros, e é do nosso amigo Tony. Tony vem na batalha fazendo sarau, trazendo música, literatura, teatro e dança, mas esse final de 2017 ele está pensando em dar um stand-by, uma parada para repensar se continua ou não. Então acontece hoje o Sarau de Todos os Prazeres a partir das 19 horas. Eu vou estar por lá mais tarde. E Tony é um militante do teatro, que incorporando a poesia e algumas nuances de música, de apresentações, ele traz também essa visibilidade, principalmente a literatura da região metropolitana. É um guerreiro que eu conheci quando eu fazia o Poesia na Panela lá no Barro. Ele sempre aglomerava lá, sempre trazia provocações boas de discussão e apresentações muito boas. Trouxe teatro e dança também para o sarau que a gente fazia, que chamava Poesia na Panela. Isso faz alguns anos, e depois o Tony voltou a fazer esse exercício do sarau lá em Prazeres. Tudo que eu posso dizer para ele é que ele tenha força e discernimento para os próximos passos do ano que vem. Vou estar lá conversando isso com ele hoje e espero que ele também dê um amp para 2018. É isso sobre o Sarau de Todos os Prazeres, estarei lá. E vamos de segundo bloco de música, vamos de Herok, Teoria do Fim, banda Josp e Diablo Angel.

Para reciclar, precisamos separar o lixo que pode ser reciclado do lixo que não dá para reciclar. Então, separamos o lixo por cores. Vamos ver quais são? O papel e papelão colocamos na lixeira azul. O plástico na lixeira vermelha. O vidro na lixeira verde. O metal colocamos na lixeira amarela. E o lixo orgânico colocamos na lixeira marrom. Então chegamos ao terceiro e último bloco dessa tarde no Pelos Olhos e Ouvidos e vamos falar do acontecimento que foi muito comentado essa semana, que foi o caso da ministra Luzlinda Valois. A ministra que a gente esperava dentro do governo Temer que ela representasse a negritude, as negras e negros do Brasil inteiro, ela causou um enorme alvoroço em falar do próprio salário, de aumentar o salário, quase que dobrar. O salário dela é o atual R$33.400 e ela falou em um aumento para R$61.000, dizendo que, comentando essas coisas de para a beleza dela, para melhorar a vida dela e ter uma aposentadoria com esse valor. E do Lopes quer comentar aqui junto com a gente sobre o lado que ele escutou, que ele leu. Fica à vontade, Du. Olha aí, vamos falar sobre política agora, que maravilha. Por que não? Como desembargadora aposentada, Luzlinda Valois já recebia R$30.471,10. Então, passou a receber mais R$3.292 como ministra. Valor que, somado, daria o teto do funcionalismo público. E depois da polêmica, é complicado, né? Ela desistiu de pedir o salário como ministra. Aí você verifica a tal situação. Ela foi criticada por uma declaração e ela foi também muito infeliz, no sentido que ela não soube se expressar quando ela fez a analogia ao trabalho escravo, até porque ela, como negra, né, e ministra dos Direitos Humanos, deveria realmente ter uma postura mais racional nesse sentido. Isso sim afetou todo o movimento negro, toda a questão sim da luta da esquerda, que ainda está tentando ir contra esse sistema no país. Mas, se você olhar por outro lado, ela já era desembargadora, ela já exercia e tinha um salário, né? É bastante alto. Exatamente. E foi convidada para ser ministra da ministra do governo Temer. Do governo Temer, dos Direitos Humanos. Pega essa reflexão como brasileiro, tá? É como um brasileiro que trabalha. Ninguém comenta na questão da aposentadoria do próprio presidente Michel Temer. Ele é aposentado, gente. Exatamente. E ele está ganhando por isso. Ele, aos 55 anos, né? Aos 55 anos, o jurista presidente da República, senhor Michel Temer, ele é aposentado e tem o salário de presidente. E aí? E aí, Joaquim? Como é que é essa história? Ela está exercendo o direito dela de cobrar uma coisa que já era. E a realidade da ministra viver com um salário de 63 mil? Gente, a gente vive sonegando impostos, que vive com salários milionários aí. A indústria aí, o que diga, senhor Joesley, como diz. Pô, gente, vamos parar de criticar. Ela cagou, literalmente. Ela não soube se expressar, mas ela estava no direito dela de pedir. Que bom que ela, né, também teve essa consciência, voltou atrás. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente precisa, literalmente, sair dessa esfera meio fechada de criticar e começar a refletir. E não existe melhor meio para se chegar ao conhecimento através hoje do que é a internet, né? Ler bastante notícias, escutar rádio, também dá para acompanhar a TV pela internet, então... A TV pela internet, hoje você consegue ver notícias, acessar o de fato o jornalismo com qualidade. Dulops, eu acho que o que impactou foi a ministra, uma mulher negra, né? Foi isso que chocou, né, de cara. Sim, claro. A imagem diz, né? Claro, totalmente. A gente vê tanto a luta das minorias, o LGBT, né? Tem o genocídio, o povo de terreiro, de candomblé. Você vê, há uma grande perseguição, essa intolerância religiosa que ainda assola, impregnada no nosso país. Aí uma ministra negra, então... Ela diz, eu quero porque eu tô trabalhando. Mas ela não tá errada. Ela não tá errada de ela ia exercer duas funções. E tipo, todo mundo sabe, tem gente por aí que trabalha, ganha muito menos e rala pra caramba como ela. Eu particularmente poderia sim questionar de forma inteligente essa reivindicação, uma vez que o danado do Michel Temer tem dois salários, eita, pelo amor de Deus, vamos pensar, gente. E outra coisa, política não é você ver o que está na televisão, não. Saia dessa esfera da TV, vá para a internet, converse com as pessoas, leia livros. E sabe qual é o grande mal dessa coisa de direita e de esquerda? Fale. Eu vou falar então. Sabe qual é o grande mal dessas pessoas? Que aqui não há um respeito e, como diria Chico Bioca, né? A galera não transa, velho. É complicado. Então, vamos parar pra pensar, certo? Refletir, discutir, respeitar. Cada um tem a sua opinião. Mas eu acho importante que todo brasileiro deva reivindicar, inclusive com o seu título de eleitor. Vamos parar com essa coisa de dizer, não, eu não vou votar, eu tô insatisfeito. A receita é simples. Quer mudar o país? Vota em gente nova e pronto, é isso aí. Aprender a votar, saber quem está votando. Tira quem tá aí, ó, decora todos esses nomes aí. É isso, é simples. E uma galera que queira realmente fazer, e se não der certo, tenta novamente. Vota nessa galera nova e vê o que acontece. Ponto final. E todos serão felizes para sempre. Agora é pra votar em Luciano Huck, não, pelo amor de Deus, né? Vixe, Mari. Jetro. Valeu. Massa, eu gostei de dividir aqui a responsa de passar notícia. Notícia com dignidade. E pelos olhos e ouvidos. Né? E com a parceria exemplar e bem abalizada de Dulops. Cara, política é um carinho muito, muito massa, porque é através da política que a gente consegue entender o mundo, trocar ideias e, tipo, apresentar o que a gente acredita como proposta para um mundo melhor. Exatamente. Massa, gente. Valeu, Du. Show. Vamos encerrando o programa de hoje do Pelos Olhos e Ouvidos. Vamos mencionar aqui o sorteio do dia 21/11 da Rádio Aconchego, que você pode comprar, adquirir a rifa da Rádio Aconchego. Estou mostrando aqui para a galera do Facebook para ajudar a nossa transmissão da rádio. Os três prêmios serão uma batedeira, um liquidificador e uma sanduicheira. Também da Rádio Aconchego temos a camisa, que também você pode comprar pelo custo de R$20 para manutenção daqui, para a gente gerir a rádio. Vai ser muito bom você ajudar a se aproximar desse veículo que a Rádio Aconchego está aberta, se aproximar do Pelos Olhos do Vídeo, se aproximar do Clube Rock na Calçada, que estreou hoje. Sejam bem-vindos. Bem, fica aqui o meu tchau para essa tarde. Daqui eu vou para Prazeres, para curtir o Salão da Boa Vista, trazer as entrevistas para o próximo sábado, aqui, direto da Rádio Aconchego, às 3 horas da tarde, o Pelos Olhos e Ouvidos. Da próxima vez, quem estiver acompanhando aí pelo Facebook, pode interagir mais um pouco. Muita gente passou, mas faltou interação. Eu aguardo vocês. E também vai estar disponível daqui para terça-feira esse programa, junto com o Dulops, junto com o Clube Rock na Calçada, no, na página do blog www.pelosolhosouvidos.com. Em breve, daqui para terça, quarta-feira no máximo, vai estar o programa disponível. Valeu, tchau, até o próximo sábado. Vocês vão ficar com Lirinha, Juvenil Silva, Johnny 13 e Way of King para encerrar o programa. Fora da terra, se você quiser, encosta teu ouvido no meu corpo. É uma canção pro teu nome, feito um diamante pra você guardar. Mensagem luminosa na casa dos motores e a rua que não para no lugar. Te levo nos braços, se você quiser, pra que não tropece no caminho. Venha adormecer dançando, na terra congelada você sente frio. Fornalha fumegante, botões aquecedores e o vinho que se bebe no vazio. Senta comigo na mesa e derrama teu copo em mim. Tudo que anda por perto respira você. Lavo com água corrente teu poço dos velhos rancores. Faço uma nova lembrança no mesmo lugar. Levo nos braços se você quiser, pra que não tropece no caminho. Venha adormecer dançando, na terra congelada você sente frio. Fornalha fumegante, botões aquecedores e o vinho que se bebe no vazio. Senta comigo na mesa e derrama teu copo em mim. Tudo que anda por perto respira você. Lavo com água corrente teu poço dos velhos rancores. Faço uma nova lembrança no mesmo lugar. Lavo com água corrente teu poço dos velhos rancores. Faço uma nova lembrança no mesmo lugar. We'll be right back. grama docemente na cama. Lembrando que o cartão tá virando. Break down Babylon! This is your chance now, break down Babylon! Break 88.1 FM ou pela internet.